Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Atire a primeira pedra, a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra, a primeira pedra. Sem silêncio, pra apaziguar a guerra, escreveu por extenso amor, maior que as acusações. Tocou na dor, curou nossas imperfeições, plantou a semente do perdão enquanto escrevia. Na terra da acusação, onde seu sangue regaria, fez o homem do pó da terra, e quando a tocou, apaziguou a guerra do nosso eu acusador. Quem sabe não quis mostrar-nos de onde nós viemos, somos feitos do mesmo pó, pra ele retornaremos. Que a nossa justiça própria é como a pedra na mão, preparada pra ferir, fazer sangrar nossos irmãos. Amou-nos sendo ainda pecadores, sarou-nos levando em si nossas dores. Perdoou-nos sendo ainda transgressores, pagou os preços sem perguntar os valores. Ele tocou o chão da vida, irmão, pra acordar a consciência existente em sua própria criação. O grande rei fez graça outra vez e esmurrou a consciência de quem vive em altivez. Irmão, é nossa vez de refletir agora, aí onde você está, depressa, sem demora. Acusar ou perdoar o coração que chora, apedrejar ou abraçar o pecador que implora. Bem-aventurado o coração que coa a misericórdia de Deus pra todo e qualquer pessoa. Bem-aventurado o homem que perdoa e oferece a graça de Cristo a todos que lhe magoam. Quem de nós é o bom que não tenha pecado? Quem de nós é o santo homem que não tenha errado? Quem de nós pode apedrejar? Quem por ele é perdoado? Quem de nós levante sua voz, reconheça seus pecados, ajude o fraco a se levantar, não pise, abrace o filho que está no mar das crises. Não atire pedras pra não deixar cicatrizes, plante o amor e veja o Senhor regar as raízes. Ele não se escandalizou com pecado, mas se escandalizou com quem estava escandalizado. Ao invés de olhar de cima, caminha ao seu lado e atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra, a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra, a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Ele fez graça ao escrever na terra, ao caminhar por ela, andar com pecadores por becos e vielas, montes, praias, campos, vales, tabernáculos. E a terra viu o maior espetáculo de amor, exemplo pra humanidade. Nossos pés lavou, exemplo pra humildade. Quem o encontrou, jurou encontrar a verdade. Quem o adorou, amou o Espírito em verdade. Ele fez graça ao escrever no coração dos seus a história de amor mais linda que essa terra conheceu. Foi humilde, sendo extremamente poderoso. Ele foi simples, sendo extremamente glorioso. Ele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, a salvação pra Barrabás. O poderoso sumo sacerdote, evangelho eficaz. Ele é o leão de Judá, nas florestas celestiais. Nos mostrou a graça, um favor imerecido. Se compadece e oferece o grande amor ao desvalido. Amigo de publicano, bálsamo para os feridos. Foi batizado por ele quando o sangue foi aspergido. Ele tocou inanimado e fez ganhar a vida. Ele abraçou as multidões, lhes ofereceu comida. Ele falou com os ventos, fez sua voz ser ouvida. Ele chamou o amigo morto e a pedra foi removida. Ele está no mar, no ar, na terra, na canção, no abraço, em cada passo que caminha pro perdão. No sorriso de uma criança, na reconciliação, no coração com esperança, em nossa respiração. Tudo é pra ele, por ele, sem ele nada se fez. Tudo sem ele é nada, é poço de altivez. Ouço o que eu falo pra vocês, aonde houver o reencontro em seu nome, ele estará outra vez. Pode ser entre dois ou três, uma grande multidão. Antes que houvesse pecado, já existia perdão. Se você nunca pecou, irmão, levante a sua mão. Mas se você tiver pecado, salte essas pedras do chão. Atire a primeira pedra, a primeira pedra. alcançarão misericórdia. Quem não tiver pecado, segundo o Espírito do Evangelho, nós denunciamos o erro, mas não julgamos o próximo. Amarás o próximo como a ti mesmo, e ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, todo entendimento e todo coração. Essa é a lei e os profetas. Tira a primeira pedra